em Tóquio, um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial, que virou um herói de guerra por um motivo curioso. Ele levou quase 30 anos para se render depois do fim do conflito. Depois do fim do conflito. Depois do fim do conflito. Depois do fim do conflito. Depois do fim do conflito.